tô com ela aqui, só um minuto, já posso. Charlie, Papa Delta, cópia. Autorizado Salvador para Serra Juliette, November Yankee, Perostar, a 1.000 pés. Decola do pátio 3, em coordenação com a torre, direto com Proa Nordeste. A frequência da torre 1118.95. O controle Salvador 1120.8. E acione o transponder 0131. Prossegue no corredor forte até o destino. Charlie Papa Delta, cotejamento correto, confirme o POB. Gente, zero único a bordo, livre acionamento, chame pronto para decolagem. Azul 4299, POB 1-1-5, autonomia de 4 horas e 30, Fernando Galeão. Azul 4299, autorizado táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118.95, o ajuste 1012, tem um bom voo. 1012, direita, Índia e Brasil, torre 1895, o ajuste 4299, obrigado, meu trabalho. Após o TAP, a lista 3 no momento, 02 voo, no pé 12, Salvador, bom dia, o azul 4299, pronto, eu posso esperar da mulher. Bom dia, azul 4299, vento 040 graus 109, autorizado alinhar e decolar, pistão zero. Alinha e decola da 10, azul 4299. Rio 5975, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118.95, o ajuste 1012, tem um bom voo. Manda a torre 1118.95 e o ajuste 1012. Tem um bom voo, Rio 5975. Gente, o Charlie Papa Delta já acionado. Chame agora a torre 1118.95 para decolagem. O ajuste 1012. Tem um bom voo. Por favor. Papa Thiago e Papa Léo. Papa Charlie Papa Delta, autorizado a decolagem, parte do PAT 3, até entrando as aeronaves no PAT, evitando o sobrevoo das mesmas, com proa do litoral norte de Salvador, evitando também o sobrevoo da base aérea. O vento de 30 graus, 8 nós, Charlie Papa Delta. Charlie Papa Delta, bom dia, Salvador para Porto Seguro, nível 360 já aprovado, aguarde um minuto para a cópia. Ok, qual é a saída prevista? Dael Leda, direto Porto Seguro. Ok, Dael Leda, direto Porto Seguro. Sou aí, passo nova, obrigado, bom dia. Rio 5975, autorizado a alinhar e manter a pista do zero. Papá, papá, Charlie, Papa Delta, decolado aos 5-1. Assim que bloquear a vertical da praia de Buraquinho, transferência e controle 208. Conhece a praia de Buraquinho? Desculpa, negativo. Na frente verá um rio desaguando no mar aí, neste encontro é a praia de Buraquinho, ok? Afirmativo, então já estamos de volta. O Oceano 63, 12, informação Juliette, autorização. State Oceano 63, 12, Recife 350, aguarde, cobre no portão 02, se prepare a subida Fuca, transição Aracaju. Te aguardo. Controle, o Papa Papa Charlie Papa Delta, transfere da torre decolada de Salvador para Sierra Juliette 90. Papapá Charlie Papa Delta, mantém condições visuais, corredor forte no meu pé, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Charlie Papa Delta, reportar. Gol 2196, autorizado Salvador para Porto Seguro. O nível 360, decola da pista 1-0, após decolagem a primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Porto Seguro. A frequência do controle 120.8 e o transponder 5553. Porto Seguro nível 360, decola da pista 10, com curva à direita da El, Leda, e após Porto Seguro direto, controle 208, transponder 5553. Planejamento correto, confirme o portão. Oi. Gente, 08, chame pronto para pushback sinal. Gol 2196. Delta na torre de estacionamento, gol 2196. Bruno 160, complete nos procedimentos, chame seu Salvador, frequência 118.95. 118.95, é o solo voltando? Ok, só para informação, entramos em contato com o CGNA e o mesmo informou que já está em coordenação junto à sua companhia para a liberação do plano, ok? Tá, ok, então estamos aqui na escuta, pronto. Zero. Bom dia, tráfego avistado, vento 070 graus, uma dúzia de nós. Taxi Alfa entre a Taxi Delta e Eco está fechada, praticável devido a um buraco. Caso ultrapasse a Delta, fará um backtrack sobre a pista, utilizando manobras para o táxi. Desde pouso autorizado, vento 70 graus, uma dúzia de nós, ajuste no 0, 1 no 2. Desde pouso, 0 no 2, gol no 9, né, Rio 5975, decolador 54, controle 1 no 2, 0, desse no 8, boa viagem. 1, 2, 0, 8, ótimo, bom dia. Grupo 796, confirme, irá manter o nível de voo no 70 ou irá subir para o nível de voo no 90? Tá subindo pro 190, 279. Sim. 3304, autorizado Salvador para Brasília, via rota antes do 17, o nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor 1 após Elefa. Frequência do controle 120.8, transponda 5550. Autorizado Brasília, nível 360, perfil 17. Cola da 10, curva à direita, Arbor 1, Elefa. 5550, transponda do controle 120.8, 3304. Cotejamento correto, portão 62, chame pronto, tanto 3304. Portará 04. Oxana 6312, cópia. Oxana 6312. Oxana 6312, autorizado Salvador para Recife, via rota antes do 17, até Potro, após DCT. O nível 350. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 120.8 e o transponder é 5551. Realizado Recife 350. Decola da 10, a saída Puca, transição Caju, Peugeot 97, outro direto. 208 ao controle, 5551 transponder, Xané 6312. Cotejamento correto, portão 02, chame pronto, Xané 6312. Afirmo, no solo 57, efetue o backtrack, libere a pista via táxi Delta, aguardando o traçante de comunicações. Delta, aguardando. Anel 6311, no complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Controle. Oxana 6311, sede do tráfego, ainda não avistado, reporte se o CAV 372. Gente, taxiway Alfa é um trecho impraticável devido a buraco entre as taxiways Delta e Eco. Caso ultrapasse a Delta, fará um backtrack sobre a pista para liberar na Delta na sequência. Alfa entre a Delta e Eco. Ah, então tá bom. É mais um, na verdade, né? Já temos um aqui entre a Juliette e a Índia. Ah, Maria, então, por aqui, danado. Só é backtrack e entra para a Delta, né? Ah, sim, mano. Tá, ultrapassa e backtrack libera na Delta. Valeu. Bom dia, Salvador, Salvador. Saindo 090, confirmando, prossegue até 45 milhas na radial 020 e após, confirme. Sim, Tenente, confirme o pátio. Guarde um minuto, Vitor Hotel Foco. Portão 1-0, autorizado, Chimitaxi, são 3179. O 975 chama o centro Recife em 2085, alterna 2545. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, bom dia. Papa Delta, frequência livre, chame no retorno ao Salvador. Autorizado voo local, Salvador, Salvador, o nível 090, com sobrevoo Sierra November Juliette Delta, Feira de Santana. Decola da pista 17, corre decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Lotar. Frequência do controle 120.8 e acione o transponder 0145. Vitor Alta Fox, cotejamento correto, qual POB? Sim, chame agora a torre 118.95 para acionamento, táxi e decolagem. O ajuste 1-0-2, tem um bom voo. Vitor Alta Fox. Respeito acionamento 62-3304. Gente, aguarde para o push, 3304. 04. Estimado de 2 minutos. Hotel Fox, pátio 4, acionamento autorizado e pode para o táxi. Sola 03, back track, porte liberando a pista via Delta. Só o hotel Foxtrot, autorizado o táxi até a hora, fechando para ingresso, título 7. Mantém o transponder 0125 a 1500 pés, altímetro em Salvador 1092, perto do farol da Barra, onde ingressará no Bonfim, corrida Bonfim após Interlagos. Oscar Mike antes, confirme apenas o equipamento. Aguarde para o push, o Oxanã é 6312. Não, disputa 6312. 311, liberando a esquerda na Delta, chame só um 21 décimo 9. Oceana 6311, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Autorizado táxi via Pátio Uno e táxi via Índia no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 102, tenha um bom voo. 102, Pátio Uno, Índia, ponto de espera 295, 2379, bom dia. Na 6311, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso, portão previsto ao 02. Gol 2196 na escuta. R2 da TAM passando agora a retaguarda, após o mesmo liberar o setor autorizado iniciar no 8, chama táxi. Gente, após o Airbus, inicia o táxi, bom dia. TAM 3304 na escuta. TAM 3304, R2 da companhia agora passando através do portão 07, após o mesmo passar sua retaguarda autorizado iniciar no 62, chama táxi. Pode estar autorizado em porta táxi, 04. Papá, Tango, Vitor, Antel, Foxtrot, autorizado aliar e decolar, pista 17, com vento de 0,30 graus, com uma dúzia de 10 nós. Da TAM passando agora através do cordão 05, após o mesmo passar sua retaguarda, autorizado iniciando 02, chama tarde. Afirmativa, após o colega da TAM passar a retaguarda, a gente está autorizado a puxar acionar, chama ataque, né, 312. Portão está sendo liberado agora, 02. No 79, a linha decola de imediato, separado? Sim. Autorizado, em 10 decolagem separado, vento 030 graus, 109, da 3179. Decolagem 10, da 3179. Gente, após a decolagem, manterá a proa aguardando a curva esquerda para o cruzamento da aeródromo, ok? Papapá, Tango, Eco, Tango, Índia, Copa. Autorizado, Salvador, Sierra November, Oscar Charlie, o nível 085 visual. Decolando a pista, tomou 7, curva à direita, ingressa corredor axé restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle, Salvador, 120, decimal 8. O transponder é 5533, o Eco Sanguíneo. Então, Sanguíneo, cotejamento correto no pátio 4, confirme o POB. Chame agora a torre 118, decimal 95, para acionamento, táxi, decolagem, um ajuste no 0, no 2, tem um bom voo, web sanguíneo. Quatro voo 2196, táxi 184 a bordo, 250, alterna Salvador. Gente, o voo 2196, autorizado táxi via Pátio 1, segue a retaguarda do R2 da TAM através do portão meia dúzia. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 2. Tenha bom voo. 150 mais à frente, ponto de espera da torre 2895, voo 2196. Para o trânsito 3304, 165, 4 horas, Campinas. Controle agora é 120, decimal 8, até 3179, obrigado, bom dia. Bom dia, Papa Tango, Vitor, até o Foxtrot, decolado aos 1-1, mantém ainda presente boa. O controle liberará com curva esquerda para lotar. Chame o controle 1208, boa viagem. 7, mantendo a proa, controle 208, obrigado. 995, ajuste no 0, no 2, tenha um bom voo. 12, Índia, torre 1295, obrigado, bom trabalho. Poxa, na minha 311, no Juliette, portão 02. Ótimo. Pós 2000, direto Leda. Pós 2000, direto Leda, muito obrigado, até 3179. Oi, Salvador, bom dia, o Papatango, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, contato radar na decolagem, preciso conforme autorizado, aguarde curva à esquerda para lotar. Passagem do R2 da Avianca que ingressa no Pátio 1 via Juliette, autorizado prosseguir o táxi. Pátio 1 em Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 0, no 2, tem um bom voo. Pode estar autorizado para a Xenemia 304, bom dia, obrigado. Espera pronto, Xenemia 312. Xenemia 312, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantemos, Xenemia 312. Autorizado a RNAV da 10, descendo 2512. Gostaria de estabilizar, vou ver o que está aqui. A transmissão está ininteligível, ok? Poderia checar o equipamento, gentileza? Mil pés, informe Paripe. Chamar a Paripe, via. Só portador. Agora alto e claro, autonomia de 60 graus com 8 nós, ajuste no 012, 4, 5 horas. Autorizado, à direita, via pista, até a cabeceira 35, a porte LED pronto. Poxa, né? 6312, aliás, e manter, pista no zero. Aqui mantém o Xenera 6312. 3859, autorizado de Salvador para Curitiba, via rota antes do voo 21. Terra Charlie Bravo, Opera Alpha 310, Orana, após DCT. Decola da pista 10, após decolagem de primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor 1, eleva após Nitibo. O nível 360. Controle 120, decimal 8, transponder 5557. Pode alfa 3-0, Urana direto. 2171, compete aproximação à Renave, chama 2 Salvador e 118 decimal 9. 1895, obrigado. Oxenema 312, vento 060 graus 19, decolagem autorizada, Oxenema 312. Diga a decolagem, 312, 10. Salvador, bom dia, 3304, ponte de espera da 10, pronto. Te mantenho o ponto de espera, tá 3304. 04. Mantenha a cabeça 35, arco da mídia. Salvador, bom dia. 12171, passando 372. Baixado, checado, teu campo azul. Nossa, vai adiantar. Já na roda pronta. Em livre pouso na 10, gol 21171. Oxenema 312, decorado 16, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, até mais tarde. Sr. Salvador, boa tarde. Aliás, bom dia. Oxenema 6302, cruza 2000, subindo para 350, via Pulca, transição Aracaju. Oxenema 312, contato radar de decolagem, subiu até um 350, sai da Pulca. Sai da Pulca 350, Oxenema 3, fora 2. 3179, chame Recife em 251, antena 288. E após decolagem, curvará logo à esquerda para interceptar a radial ideal 317 do Salvador. Inicialmente mantém a cabeceira 65, arco sanguíneo. Na sua escuta. Qual é a intenção do voo? A intenção é acertar um sobrevoo em Alagoinhas e após sair de Santana e regressa para Salvador. Ok, gente. ...304 autorizado. Alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, 3304. O Eco Sanguíndia... Após a decolagem, tem condições de curvar a esquerda imediato para interceptar a 317 Salvador? Gente, eu estou com o Sikorsky 76 da Omni, próximo do Ceasa. Está mantendo 1000 pés na proa do Ceasa. Então, após a decolagem, curvará imediato à esquerda para interceptar a 317 de Salvador, mantendo inicialmente no 1000 pés, agora a liberação do controle e ascensão, ok? Livre decolagem de 35, 60 graus, 129. Livre decolagem de 35, Oscar Mike Yankee. Oi, Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Inicialmente mantém a proa do Ceasa e desça para 500 pés. Estou com o Seneca decolando da pista 35. Curvará imediato para interceptar a radial 317 Salvador. Passará à sua direita logo após a decolagem, ok? Ok, gente, desce a 500 pés, proa do Ceasa, o Oscar Mike Yankee. Voo 2171, no solo 19, táxi em frente na Alfa. Em... O voo 2171. Afi, confirma, a taxa Alfa está fechada aí entre a Delta e a Eco. O senhor vai ter que ingressar na Eco e chamar a torre novamente para ingressar na pista. Torre Gol 2196, ponto de espera 10. 3304, pista 10, decolagem autorizada, 50 graus, 99. Final decolagem, pista 10, 3304. Voo 2196 após o 320, TAM, aliás, mantém. Sente após o TAM, mantém pista 10, voo 2196. Tapa, Tango, Eco, Tango, Índia, decolado 20. Já na 317 Salvador, chame controle 120, décimo 8, por gás. 1208, controle, arco, tá bom, tá bom. Tapa, Romeu, Oscar, Mike e Ante, final no 7, autorizado, tráfego já interceptou. 317 Salvador, passando do aeródromo, chame final no 7, baixada vazada, Oscar Mike Yankee. Ok, autorizado 17, chama lá na final, baixada fechada, Oscar Mike Yankee. 2 lá do Eco, pista 2810 e Delta na sequência, 219 novamente, 2171, agilizando o táxi na medida possível. Eco, pista e Delta na Alfa de novo, 219, ou 2171, agilizando. TAM 3304, preparado 21, controle 120, décima 8, boa viagem. 1208, obrigado, TAM 3304. 1095. Alguma previsão pra gente? Conseguiram falar do CGNA? A única informação que a gente teve aqui é que o CGNA estava em coordenação com a sua companhia, ok? Para a liberação do voo. Nós vamos entrar em contato mais uma vez para checar a situação. Por favor, o mais rápido que você conseguir, tio, os passageiros aqui já estão começando a ficar um pouco mais nervosos, ansiosos. Se for o caso, a gente até desembarca todo mundo e espera para dar um novo embarque, mas a gente está aguardando sua posição aí, por favor. Veja, que informação foi passada foi devido a mau tempo que o senhor está aguardando, ok? A gente vai entrar em contato novamente com o CGNA para verificar. É, tá bom, estou aqui acompanhando a metade também, obrigado. Para o sobrevoo, Vitor Hotel Foco, informa iniciando. Dianteira, ó, tá bom. M312, no centro Recife, em 2085, alternando 2545. 1-2-6-8-5, antena 1-2-5-4-5, Channel 63, 1-2. Toda Alfa de novo, 2-1-7-1, fechou o balcão 2-1-9. Obrigado, hoje. Bom dia. 2-1-9-6, gol, vento 0-7-0 graus, 1-0-9, decolagem autorizada, pista 1-0. Gol, decolagem, pista 1-0, gol 2-1-9-6. Salvador, bom dia. 2-1-7-1, retornando agora. De novo na Alfa. Bom dia, 2171. Prossiga Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para o 10, vou 2171. Autorizado táxi, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 12, tem um bom voo, TAM 3259. Obrigado, ponto 0, 2, 1, 2. Um 96, decolado aos 24, controle, frequência 120, decimal 8, bom dia. 308, bom dia, obrigado. Na 3859, bom dia, autorizado. Aliás, decolar vento 080 graus, 89, ajuste de otímetro no 012. Marinha decola, 3859. Esquerda, 1 no mil pés, mantendo o corredor forte. controle Salvador 120, décima 8. E acione o transponder 0146, November, Oscar Whiskey. Liberou Oscar Whiskey, cotejamento correto, confirme o PAT e o POB. Bata com dois a bordo, chame agora a torre 118.95 para acionamento, táxi e decolagem, um ajuste no 012. Tenha um bom voo, Papa Romeo November, Oscar Whiskey. Pelo Quebec, efetuou o plano de voo, notificação de voo, corrija a plano de voo, Santa Soleil, Salvador. Quebec efetuou o plano de voo junto a Soleil. Visado é pode para o táxi, o I. Chimita pelo Quebec, acione cor transmundo 0132. 0132. Peço em regras de voo visuais, som para descida. Vai ingressar via corredores. Gera 132 no código. Decolado aos 27, chamei controle frequência 120, décima 8, boa viagem. 3859, contato radar decolagem, tudo mantém o nível de voo 360 via Arboruno. 360 Arboruno, tá 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 359 e vou direto lá. 3304, chame Recife 288-260. 288-260, bom dia. O 296, chame Recife em 251-288. 251-288, gol 296, bom. Salvador, onde ingresso autorizado, né? Pode tirar de pronto. Novembro Rosca, o Esquerda. Salvador, onde ingresso autorizado? O está livre. Sobrevoo na vertical. Fica na vertical, Salvador? Nós estamos na região de Paris e... Está livre. Salvador, Atan 3663, um bom dia. Está no portão 7, autorização Guarulhos. Confirmando a Xané 6311. 3663, te chamou. Então 3663, está pronto para cópia? Pronto, cópia. Então 3663, autorizado para Guarulhos, via rota Upper Zulu 10, acertar o passé, o nível 340. Decola pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Mótima. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5574. Guarulhos no 340, autorizado conforme, via Pesilo 10 até Taubaté. Recola com curva direita da Eoleta Motiba. 1208, transponder 5574, então 3663. Então 3663, só confirmando a saída da Eoleta Motiba. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Da Eoleta Motiba, então 3663. Cotejamento correto, portão 07, chame pronto, Tan 3663. Chamará pronto. Salvador, Tan 3611, centro da informação, Juliette 360 Guarulhos. Tente 360 Guarulhos, prepare a subida da Eole da Monte, vá aguardando. Preparando e aguardando. Zulu, Charlie Mike, Salvador para Serra Bravo, Tango Charlie, 045, confirmando o parte 5, decola da 17. Transfere descendo ao 1503. Pá, Romeu, Novembro, Oscar, Whisky, decolado ao 33, autorizado curva à esquerda. Mantenha a linha litoral, cruzamento autorizado da final da pista 28, aguarde transferente comunicações. Curva à esquerda, pelo litoral, aguarde uma autorização para cruzamento do campo e transferência de comunicação na Bandeira Saúde. O cruzamento já está autorizado, aguarde só transferente comunicações. Prossiga pelo litoral, livre o cruzamento da final da pista 28, aguarde a transferência de comunicações. Pelo litoral, aguarde no... Transferência de comunicações, o nome é Graça Salim. A nossa alcance foi autorizada para Apesolo 10, o base Apesolo 16, após Búzios, em Confins, Apesolo 5177. O controle está ainda 1208 e o transporte 5577. Cotejamento correto, portão 02, chame pronto, Xané 6311. Papa Romeu Zulu, Charlie Mike, cópia. Charlie India Eco, número 2, aguarde na escuta. Zulu, Charlie Mike, cópia. Autorizado Salvador, comando a tuba, o nível 045 visual, decola da pista 17 com curva à direita. Ingressa no corredor Axé, restrito a 1 mil pés até o farol da barra ou liberação do controle. Frequência do controle Salvador, 120.8, transponder 5561, Zulu Charlie Mike. Estejou correto, confirme o POB. A bordo com 4 horas de autonomia, torre agora 118.95, o ajuste 1012. Tenha um bom voo, Zulu Charlie Mike. Apá, Romeo Zulu, Tia Alemanha, acionamento autorizado, chama pro táxi, pátio 5. Apá, Romeo, novena, Whisky, chame controle frequência 120.8. Tá pro controle, novembro Whisky, 120.8. Pelo 250, sua identificação. Obrigado a chegada na mar, direto na área. Ele desceu para a chegada. E chame de descida. Mais 3 minutos de já de descida do 250. Controle em Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whisky, da Color Down do 7, no litoral do Corredor Forte, no meu pé. November Oscar Whisky, no meu pé, litoral norte de Salvador, no Corredor Forte, fome a 20 milhas. Formará 20 milhas, November Oscar Whisky. E qual a distância de Salvador, por gentileza? Cópia. Autorizando Sierra Whisky Charlie Golf, nível de voo 045, segue no corredor Axé com a primeira curva à direita, pista no 7, lembrando da restrição de manter o nome pés até o farol da barra, código transponder 5543 e o controle 120.8. Passa o 211 para o 143. 648, identificação, desse se mantenha inicialmente 1.80, chegada a mar. 80, na mar, 642. Na sua escuta. Qual a região do sobrevoo? Região de Paripe e Bonfim. Gente, quando você mantém inicialmente sobrevoo neste setor, pode levar? Afirmo. Gente, eu tenho uma sequência para aproximação. Ok, vamos até aqui o setor. Sobrevoo 96, após etapa, ajuste a navegação para o Serra Vita 366, o altímetro em Salvador 1012, descido autorizado para 25.00 pés, o altímetro em Salvador 1012. Após de táxi, vamos para o Serra Vitor 366, descendo o Rio para o Sisbeck, o 3896, usando a estabilizada de sol. Eu toquei o Locadec, disse para 1510, o altímetro em Salvador, 902. No 095 na escuta. 095, siga. A gente acabou de entrar em contato com o FMC Recife, que é a célula do CGNA que fica em Recife, e o mesmo nos passou que não tem previsão para o seu plano, tá ok? Tá legal, obrigado. Nada. Tchau, tá bom? Nada. partida para 1.507. Não foi copiado. Solicita cancelamento do plano instrumento. Consegui visual descer para 1.500. E para descer o senhor vai ter que se afastar do campo, manter se manter-se entre a radial 240 e a 245 para que efetua a descida. Informe interceptando a torre radial a 1.5 milhas. Tá, a gente vai informar de interceptando a radial, da bota. Linha 48, reduzindo velocidade 2309. Charlie Mike, táxi autorizado até Papai Champagne. Fox 17 radial 3401-5 milhas de Salvador, informe interceptando. 340 de Salvador, tá o fone. Papá, Charlie Jaeco, a direita, a pista pra jogar de volta. Erro. A esquerda via pista, pode ser alinhado e pronto. Minha 250 após Itata, ajuste a navegação para o Serravito 366. E sendo autorizada para 3.510, o altímetro em Salvador 1012. Pode mandar presente, 366? Após Itap. Após Itap, então. Liberação de 5.000 em Itap, pelo menos? Tá livre. Graças. Xené, corrigiu, jogou no 648, redução de velocidade 2.209. Segui-lo como número 4 na aproximação de instrumentos, por favor. Alfa Tango 72. 18.95. Ajuste de altímetro no 0 no 2 para 3.663.